Eu gosto de um som decente, água mineral, gente diferente. A noite está quente. Quero que a noite role de um jeito simples, que ninguém me siga, que ninguém me amole. Só de pirraça. É tempo de sair da roda. Que a saudade já me incomoda. Daí eu volto pro meu ninho, cheia de vontade de fazer carinho, de falar baixinho. O bom da vida é ser amada, leve, livre, solta, como a madrugada.